Pai, Filho, Espírito Santo, Cruz, Credo, Virgem Maria. Quando via minha mulher, era o que todos diziam. A criançada chorava e os grandes ficavam sérios. Com certeza essa fantasma escapou do cemitério. Achei feia. Ela pesava 30 quilos e 90 de altura. Calçava 44 pernas.